as lutas ou provações chegam ao ponto de entristecerem os nossos corações. O nosso Cristo é forte, Ele venceu a morte. Jesus.